A Jovem Pan apresenta Nossa Língua. Nossa língua lulanesa. Muito bem, é Carlos, nós voltamos a falar diretamente de Brasília. Eu estou aqui na sauna úmida do Congresso. É o Salão Verde. E agora temos mais dúvidas. Presidente, em lulanês, o que significa programa? Olha só, você tá falando de uma forma errada. Na verdade, a pronúncia certa dessa palavra é programa. Porque, veja bem, eu agora tô pra escolher a casa onde eu vou morar. E a primeira coisa que eu vou fazer quando morar na minha nova residência é tirar todas aquelas lajotas de ardósia. E programa. Eu vou programa em tudo, companheiro. Tá vendo só? O lulanês é muito mais fácil que o inglês. Daqui a pouco, mais aulas de lulanês aqui na Pan. Nossa língua lulanesa.